Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Bom dia, amado ouvinte. Hoje, 3 de março de 2014. Estamos aqui, Novas de Salvação no seu lar. Hoje, 3 de março, aniversário de uma pessoa muito especial, o pastor Geraldino Silva. E por isso estamos aqui para apresentar o mesmo e desejar a este homem amado do Senhor feliz aniversário. Hoje na apresentação está aqui a irmã Lenir Silva, sou a esposa do pastor Geraldino. Nosso casamento tem 29 anos e junto nós construímos uma família. Está aqui Geraldino Júnior e Aline da Silva. Claro que nós temos um genro chamado Hernani Melo e também a nora Carolina. Vamos então ao primeiro louvor e queremos já oferecer a ele esta programação. Aproximado de Deus, se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é, sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta, pastor Geraldino, eu deixo então aqui meu recado de amor, de gratidão a Deus pela tua vida, por tudo que você é como esposo. Eu estou falando aqui como pai dos meus filhos. Eu louvo a Deus pelos valores que você tem, tanto valores morais e espirituais, ensinando através do exemplo, né? Então, que Deus te abençoe e eu deixo aqui meu beijo carinhoso. Aí este louvor fala de você. Você falando a milhares de ouvintes todas as manhãs, e hoje nós viemos aqui para dizer a importância que você tem para a nossa família. Vamos ouvir a filhota Aline falando também. Paz do Senhor, Malenir. Bom dia, comunidade de Erechim. É uma alegria muito grande participar do programa Novas de Salvação, que todas as manhãs tem como apresentador o nosso amado Pai. Hoje, Pai, um dia tão especial para a nossa família, um dia tão especial para nós, como teus filhos, queremos te homenagear, dizer o quanto te admiramos, o quanto te amamos, o quanto honramos a Deus e agradecemos a Deus pela tua vida, pelo exemplo, pelo teu caráter, pelo pai amoroso, pelo pai amigo, pelos conselhos, pelo aquele abraço no momento que a gente precisa, aquela lágrima que você chora junto com a gente quando nós também estamos chorando. Aquele pai que em qualquer momento a gente sabe que pode contar. E conversando com o Júnior hoje, pai, sobre você, não tem como não lembrar do início de tudo, quando você iniciou teu ministério. Nem sempre foram momentos de felicidade, de alegria, quantas coisas passamos. E ver hoje você, pastor da igreja de Erechim, essa igreja tão amada, que nos acolheu tão bem, que dedica tanto amor a você, eu fico muito feliz como filha. Fico feliz como membro da diretoria da igreja por ver você não só como meu pai, mas como pastor, como um homem de visão, um homem empreendedor, um homem de uma visão aguçada no reino de Deus. Estamos em Erechim há 7 anos. Crescemos muito como igreja. Crescemos muito como povo de Deus. E eu me orgulho, pai. Eu sou feliz de ser tua filha, de ser tua ovelha e também de ser tua colaboradora na obra do Senhor. E hoje, eu lembrava das vezes que eu chegava da faculdade quase 1 hora da manhã em Porto Alegre, e te encontrava com o rosto no chão, orando. Muitas vezes você não me viu lá, mas eu te vi, Pai. E eu sei que tudo que você é hoje, tudo que você tem colhido durante esses anos, é fruto da tua dedicação, da tua humildade, da tua simplicidade, do homem de Deus que tu és, do homem de oração que tu és. Tu é um exemplo para a nossa família. Tu é um exemplo às pessoas que te conhecem e que convivem com você. E eu te amo muito. Desejo que as bênçãos de Deus sejam constantes sobre a tua vida. E que você continue nessa humildade, nessa simplicidade e nesse amor. Porque eu acho que amor é a palavra que resume você, que traduz você. Te amo, meu Pai. Vamos agora, então, ouvir Geraldino Júnior. Bom dia a todos que estão conosco nesta manhã. Essa linda manhã para mim como filho e para você como ouvinte, que também já ama o pastor Geraldino e que hoje fica feliz de ver ele de aniversário. Se você quiser ou puder, passe na igreja, faça uma ligação à igreja, deixe um recado também das suas felicitações ao nosso pastor e pai. Pastor Geraldino, como Aline disse, o senhor é muito especial. E definindo o senhor, como a minha irmã também aqui falou, o senhor é um homem de amor. Um homem que em cada atitude sua é permeada de amor. Não vimos o senhor tomar atitudes com outras motivações. Nem quando podia tomar com outras motivações, ou até devia. Tomou sempre tudo as suas atitudes conosco, com os obreiros, com a igreja, baseado no amor. E esse amor tão grande, que a cada dia que nós nos encontramos, sentimos quando o Senhor nos abraça. Ele nos faz lhe amar cada dia mais. A minha irmã foi perfeita nas tuas palavras, perfeita. Não tenho o que acrescentar. Ela foi muito sábia. Tudo que a Aline disse, Pai, é o que nós pensamos do Senhor. Hoje ela representa aqui com as suas palavras o meu sentimento. O Senhor sabe do nosso amor, do nosso respeito. E eu sei que as pessoas que estão nos ouvindo junto com o Senhor, elas também sentem que nós lhe amamos. E pelas suas pregações, pelo seu jeito de falar na rádio, já percebem esse homem amoroso, esse homem dócil que o Senhor é. Não somos uma família perfeita, né, Júnior? Mas procuramos agradar a Deus e tivemos uma estrutura de família muito bem formada pelo pai, pela mãe que hoje está aqui com a gente. E nós temos que agradecer a Deus por ter essas pessoas ao nosso lado. E eu quero deixar aqui, para concluir a minha participação, um versículo que diz em Salmos: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. E em Salmos 37 ainda diz: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. E eu tenho certeza que o futuro do meu pai é e será de paz. Eu deixo aqui um beijo meu, um beijo do Hernani, que também deixa para você um amor, um carinho. Te amamos, meu pai. Deus abençoe os nossos ouvintes. Nós chegamos ao final da nossa programação de hoje e deixamos aí, então, uma palavra de oração pela tua vida, por vocês, patrocinadores, que estão o dia a dia patrocinando esta programação que vai ao ar. E queremos desejar, então, pastor Geraldino, como o apóstolo João escreveu na terceira carta da sua epístola: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus te abençoe e vamos orar por você. Nós vamos orar agora com você para abençoar a sua vida, a sua semana que se inicia, para que você tenha uma semana de paz e de vitória. Também termino a minha palavra mandando um abraço ao meu pai, à minha esposa Carolina, ela que ama tanto esse sogro querido dela. Eles dois adoram tomar um chimarrãozinho junto. Feche os olhos comigo e agora receba uma palavra de Deus para o teu coração. Senhor Jesus, nós que te adoramos e te honramos neste dia pelo aniversário de nosso pastor e de nosso pai. Também adoramos e louvamos a ti pela vida daqueles que nos ouvem e que estão conosco nesta manhã sintonizados com esta oração, com esta palavra. Senhor, que as Tuas ricas bênçãos, existem bênçãos que só vêm de Ti, Senhor, coisas que o homem não consegue com a sua própria mão, com o seu próprio esforço, dádivas, existem benefícios que só o Senhor pode entregar, e eu quero orar que o Senhor entregue para estas pessoas que nos ouvem, estes amigos, esta mulher querida, este homem, este jovem que nos ouve e que tanto precisa de um milagre na sua vida. Abençoa a semana de cada um de nós, que o Senhor nos dê paz, nos dê tranquilidade, nos dê, Senhor, vitórias na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final da nossa programação e louvamos a Deus, então, pela vida do pastor Geraldino, pai, esposo, pastor, amigo, homem de Deus, que veio para fazer a diferença na terra. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Seu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é, sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta.